Estamos de regresso à luz, já Everton, já sexteto russo, falta o 11 português. Da equipa do Benfica no relevado para a segunda parte, sendo que do lado da equipa de David Moyes não há também substituições para esta segunda parte. O Everton que vai agora atacar para a baliza, onde estão posicionados lá bem em cima os seus adeptos, os adeptos da equipa dos Toffees, e esperamos ainda a chegada então do Benfica, que também para esta segunda parte Jorge Jesus não deve promover qualquer alteração, já que os suplentes estão todos no respectivo o banco. Agora sim, entra a equipa do Benfica, que vai atacar neste segundo tempo para a baliza sul. Vamos lá ver, Nuno, até quando David Moyes vai proteger Luís Sá, isto é, mantê-lo no banco. E Luís Sá é praticamente também a única opção de caráter ofensivo que David Moyes tem. Lembramos que todo o restante banco da equipa do Everton tem uma média de idades de 18 anos. O segundo jogador mais velho, aliás, para além do guarda-redes, Carl Nash, que é um veterano de 36 anos, todos os outros jogadores têm 20, 17 e 18 anos. Por aqui se vê as soluções que David Moyes tem no banco. Luís Sá, o que pode acrescentar ao jogo é espontaneidade, é classe, é mais velocidade de execução na frente de ataque, e também é um finalizador superior àquele que é Joe, que já teve dificuldades em se impor na Rússia, também aqui no Everton, nem por isso tem tido muitas facilidades em se impor nesta equipe. Ataca o Everton, já começou a segunda parte, a bola para Billy Aletidinov, faz o cruzamento, corta Luizão a tirar a bola da zona defensiva, vem até ao meio campo onde Jack Redwell manda a bola para fora, é lançamento para a equipa encarnada, que tem no aquecimento 3 homens, Fábio Coentrão, Maxi Pereira e Carlos Martins. Bola para Aymar, estamos com 1 minuto da segunda parte, Aymar para trás, é para Luizão. Luizão recebe a bola e joga para a esquerda para César Peixoto, está a entrar no meio campo contrário, aí está César Peixoto, meter a bola mais para trás, é para David Luiz recebe e joga a flor da relva para a esquerda para Di Maria. A Di Maria pode bater na zona central, faz o passo longo para Cardoso, Cardoso com Distan, corta Distan, a bola vem até Fellaini, pressionado pelo adversário, ganha ali o pontapé, vai ser, já está! Marca e dá a marcar Javier El Conejo, Saviola do lado esquerdo do ataque do Benfica, cratera na defensiva da equipa de David Moyes, depois de uma perda de bola do belga Fellaini, cruzamento para a entrada da pequena área e só teve que conferir Taquara, não se viu na primeira parte, viu-se na segunda, e há muitos ingleses ainda encostados ao bar que não viram o segundo dos encarnados. É mérito para Saviola, jogador enorme nesta partida, o melhor em campo com diferença em relação ao segundo, e muito de mérito para Fellaini, que jogou à marroquina, à Cidade em Portugal. Fellaini ficou muito mal neste filme. E depois... Olha, Di Maria, vai na linha final, faz o cortamento, pode ser o terceiro, Cardoso, atira, já está! Assistiu primorosamente por alto Oscar Cardoso, que veio com tudo para o segundo tempo, conferiu agora de cabeça. E se os Beatles cantam Yellow Submarine, este submarino azul foi ao fundo. Ora bem, este lateral direito, Gosling, está para o Everton, como eu estou para os Beatles. E a verdade é que o Benfica tem muito mérito em explorar estas fragilidades de Gosling. Sporting. Daqui nasceram os três golos. Pedro, eu peço desculpa pela expressão, mas a equipa do Everton veio de pijama para esta segunda parte, porque em dois minutos, quer Fellaini, quer os jogadores do setor defensivo, estavam completamente a dormir. O Benfica ganha em velocidade nos confrontos individuais, é verdade, mas também as perdas de bola efetuadas no primeiro lance por Fellaini e no segundo também por um outro jogador do meio campo, são incompreensíveis para uma equipa que vem com a ambição de conquistar mais qualquer coisa. E depois restou a classe individual e coletiva, atenção, e coletiva, porque este segundo golo depende muito da capacidade coletiva dos jogadores do Benfica, porque é uma combinação tática simples, mas perfeita, com um passe de Saviola, que esteve nos três golos do Benfica, para Di Maria, que ganhou em velocidade a Gosling, e depois Cardoso, que tinha passado por completo ao lado do jogo na primeira parte, num minuto transforma-se no goleador desta equipa do Benfica, conseguindo dois golos. Atenção que é outra boa notícia para o Benfica. Marca o bate Borisov. Bate 1, AEK de Atenas 1. E na luz, 3 golos construídos no flanco esquerdo. Com finalizações do centro-direita, Benfica 3, Everton, como diria o inglês, 0. Bárbara, viste meus óculos? Estão aí, em cima da mesa. Onde? Não vejo, pá. Aí, Eduardo, mesmo à frente dos teus olhos. Ah, não estava a ver. Os homens nunca veem nada. Isso significa sair-lhes em casa. Não perca o MF na SIC de segunda a sábado com Bárbara Guimarães e Eduardo Madeira. SIC. Estamos juntos. Esta estação acaba de ser comprada pelo Sr. Nuno Cabral de Montalegre e a partir de agora transmitirá apenas Folclore Transmontano. Euromilhões, a criar excêntricos todas as semanas. Esta semana não perca o jackpot de 59 milhões de euros. E jogue também no Joker. Apostar no Euromilhões também é apoiar boas causas. Em Bilbao, 51 minutos. Mantém-se a equipa madeirense em vantagem. Bilbao 0, Nacional da Madeira 1. Na luz, relato do Pedro Sousa. Vitória do Porto ontem, vitória do Benfica esta noite, vitória do Nacional. Atenção, Di Maria está em diabrado, está com o diabo no corpo. Lá vai Di Maria até a linha final, marcada por Gosling. Ainda Di Maria. A Di Maria tenta passar para Gosling. Apoio de César Peixoto, vai à linha final, faz o cruzamento, a bola para o segundo posto. Timão Arda! E Gosling mais uma vez aos papéis no tango argentino de Di Maria. Linha de fundo, cruzamento com a bola a pingar sobre o travessão. Timauer em dificuldades, sacode para canto. Pablo Aimar vai cobrar quarto círculo. Lado direito, o ataque do Benfica. Atenção ao canto para Aimar. Este resultado pode permitir que Jorge Jesus comece a pensar no jogo de segunda-feira. Atenção Aimar, bola cruzada, cabeceamento, vai ser e entra! Luizão, já está! Os pés do chão, cabeceou de cima para baixo, a bola passou sobre Gosling, que estava encostado ao posto. Olha, direito, e que viu a bola a nichar-se no fundo das redes. Olha os bifos a irem embora, centenas de ingleses abandonam o Estádio da Luz. Estão aqui, ou estavam perto de 6 mil, mas é vê-los a demandar. Está no ringue, está mais do que nas cordas este Everton. Está, se com 3-0 já tinha ficado, com 4 então resta-lhe apenas a capacidade de poder dar mostras de algum valor que nós sabemos que tem. Olha. Agora, este Pedro, Gosling, já estou com pena dele, ele sai daqui para o melhor oftalmologista. Di Maria está endiabrado, Gosling já tem cartão amarelo, o Benfica percebe isso e centraliza e canaliza muito o jogo pelo seu lado esquerdo. o Gosling sai do jogo ou então o Everton arrisca-se a ficar com menos um jogador. Não sei se Jorge Jesus vai permitir o desacelerar para pensar em segunda-feira. O certo é que no Estádio da Luz está 4, 1, 2, 3, 4 e a coisa está para aumentar. Ataca o Benfica, Peixoto, a bola para Pablo Aimar, faz o cruzamento, segundo posto, olha, querem ver, e o corte é de Tony Ibert. E tira Billy Aleti de novo. Na linha lateral, lançamento que vai ser efetuado por Ruben Amorim, que vem calmamente até à linha lateral, onde ainda aquecem os três homens do Benfica, Carlos Martins, Maxi Pereira e Fábio Coentrão. Atenção, arremesso lateral efetuado, bola para Saviola, Saviola dá para Ruben Amorim, na projeção na área do Everton, dá a bola para trás, é para Luizão, Estádio da Luz, 9 minutos da segunda parte, está aqui o rolo compressor, Benfica 1, 2, 3, 4, Everton 0. Em Bilbao, há instantes, Edgar falha, grande oportunidade para o Nacional elevar para 2 a 0, errando o alvo. Atenção que a esta distância é já possível adiantarmos os 11 iniciais na Letónia. Grande pontapé de Di Maria, a travessão da baliza de Tim Howard. Sensacional, Angelito. Na direita, um pontapé em arco no travessão do Tim Howard. Já dentro da grande área, espetacular gesto técnico. Rotação perfeita depois de boa recepção. Vira-se para a baliza de Tim Howard. Coloca em jeito para onde dorme a coruja. A bola estrondosamente esbarrou no travessão. Eles estão com o diabo no corpo. Benfica 4, Everton 0. Em Bilbao, Atlético 0, Nacional da Madeira 1, 56 minutos. Vamos rapidamente a Riga, à Letónia, onde o enviado Carlos Dias vai adiantar a constituição oficial do Ventspils Sporting quando estamos a cerca de 50 minutos do pontapé inicial da partida. Boa noite aí para a Letónia. Muito boa noite, Pedro Azevedo, ouvintes desta edição da Frente Esportiva. Respondemos em direto do Estádio do Seconto, aqui em Riga, casa emprestada do Ventspils para estes jogos da Liga Europa. Já equipas oficiais, Paulo Bento opera três alterações em relação à partida do passado fim de semana em Alvalade, frente à equipa do Penafiel. As saídas de Tiago, Angulo e Saleiro, as entradas de Rui Patrício, Matias Fernandes e Caicedo. O Sporting vai jogar então com Rui Patrício na baliza, depois Abel, Tonel, Daniel Carriço e Grimi, Miguel Veloso, João Moutinho, Vukcevic e Matias Fernandes, e na frente Liedson e Caicedo. Matias Fernandes será o médio ofensivo, João Moutinho irá jogar mais no lado direito do meio campo, à troca previsível de guarda-redes, e na frente Paulo Bento a dar oportunidade a Caicedo, também ao poder físico deste avançado, vai jogar ao lado de Liedson. Relvado em más condições, faz frio, 4 graus a esta hora. Aqui em Riga, durante a partida, os termómetros deverão descer até aos 2 graus. É a primeira vez do europeu na Letónia. Uma vitória, juntando a um possível empate do Hertha Erenfim na outra partida do grupo, pode dar desde logo a qualificação do Sporting para os 16avos de final, a quase 2 meses do final desta fase. Ainda uma nota, o árbitro chama-se Sacha Kever, deslocou-se da Suíça, pouquíssimo público nas bancadas, o jogo não tem tido muito interesse junto dos adeptos aqui em Riga. Ventspils fica a mais de 150 km da capital da Letónia. Obrigado, Carlos Dias. Os 11 oficiais a 50 minutos do Ventspils Sporting. Renascença do Esporte. Só tempo e resultado no Estádio da Luz. 12-12 na segunda parte. Benfica 4, Everton 0. Ver para acreditar. Em Espanha, 58 minutos. Numa noite de muita chuva, Atlético de Bilbao 0, Nacional da Madeira 1, com Platini na bancada ao lado do presidente madeirense Rui Alves. O Grupo Renascença promove Workshop Jornalismo na Rádio. Uma ação de formação com o prestígio e o rigor dos profissionais Graça Franco, Raquel Abcacis, José Pedro Frazão, José Bastos e a participação especial de Francisco Sarsfield Cabral. Lisboa, 6 e 7 de novembro. Porto, 13 e 14 de novembro. Inscreva-se já em www.geniosemails.pt. Workshop Jornalismo na Rádio, com o apoio do LEM Janelas. Líder em renovação, Lisboa, Porto, Cantanhede e Algarve. O Shakhtar faz 4-0 ao Toulouse, o Bruges ganha 2-0 ao Partizan. Na Luz, póquer do Benfica frente ao Everton. Relato do Pedro Sousa. São dois de Cardoso, um de Saviola e outro de Luizão. Benfica não tira o pé do acelerador. Será que Jorge Jesus, não presume, se vai permitir mexer? Ele irá mexer mais tarde ou mais cedo, mas Pedro, isto é... Deixa-me só acrescentar que David Moyes vai colocar Luís Sá em campo. Para quê? É o que eu me interrogo, não é? É, neste momento é um desperdício até, pensando na jornada que tem durante a semana para a Liga Inglesa, desperdiçar, enfim, as energias a Luís Sá. Agora, tudo depende da forma como o Benfica irá abordar o resto do jogo. Isto porque o Benfica irá ter espaço e tempo para gerir a posse de bola, baixando a intensidade. Agora, como é sabido e já se percebeu, se o Benfica acelera, até o espaço entre linhas, entre o meio-campo e a defesa do Everton está a ser maior e o Benfica pode aproveitar para fazer mais golos, ou pelo menos para criar mais situações de golos. Está a ser um autêntico inferno para esta equipa do Everton, ou pelo menos os 10 minutos iniciais desta segunda parte foram um autêntico inferno e o Benfica tem o jogo praticamente controlado, mais que resolvido, podendo até pensar já no jogo condicional. Olha o Di Maria, vai sair, atirou o Tim Howard! Agarra o norte-americano! Quando o Di Maria tem a bola, até Barracabana! Ele que fez precisamente o roubo de bola sobre o número 26 da equipa do Everton, Jack Rodwell, e depois trocou com o brasileiro Ramires e em posição frontal disparou, mas à figura do norte-americano. É o melhor Benfica europeu da época. Ataca a equipa inglesa, corta de Ramires. Aí está Ramires a meter a bola para Saviola. Saviola a fazer um passo agora transviado. A bola vai sair do lado contrário. Arremesso para Gosling. Muito por dentro. Di Maria estava muito por dentro. E a bola acabou por sair para o lado contrário. Alteração na equipa de David May. Sai então o russo da equipa do Everton. Ora, diz lá o nome dele. Linear Billy Aletednov. Ah, pois é. Sai o russo para entrar Luís Sá, ele que pelo Manchester United marcou 2 golos ao Benfica. É o russo, é o de Moscou, é o jogador do Everton. A bola vem para Tim Cahill. Cahill adianta a bola para Sá. Ah, e está fora de jogo o internacional francês. Mesmo em frente ao árbitro assistente do lado esquerdo da linha defensiva do Benfica. Olha o livro para o Benfica, bola para Júlio César. Tem sido um espectador guarda-redes brasileiro. Apenas 2 ou 3 saídas na primeira parte com categoria. Bola até Cardoso. Cardoso cabeça condição. A bola sobra para César Peixoto. Ganha o Benfica de 4-0. Dá festival na segunda parte. Bola para Di Maria. Di Maria no flanco esquerdo para Peixoto. Peixoto adentro para Cardoso. A bola vai ser cortada para Distan. Distan a ser dar do Everton para trás para Tim Howard. E Howard a bater de pé direito. A bola para o meio campo da equipa do Benfica. Onde David Luiz vai lá de cabeça tirar a bola para Ramires. Ramires para trás é para Ravi Garcia. Garcia é pressionado por Sá. Ganha Sá em falta. Ficou no relvado. O árbitro diz que é livre para o Benfica. No pé de apoio do espanhol do Benfica. O Everton joga agora com João à esquerda e Saá nas costas de Iacobu, se é que Iacobu está a jogar. Bola para Luizão, lá está Luizão, para a direita para Ruben Amorim. Ruben Amorim adianta a bola para Ramires e o corte é de Coleman para fora. Mesmo em frente ao banco de suplentes do Benfica, onde Jorge Jesus continua a dar indicações aos seus jogadores. Quer mais dos seus jogadores, bola para João. João passa para Aymar, dá para o meio para Saá. Saá para trás para Rodwell. Rodwell rodopia sobre o adversário, lá para trás é para Distan. Distan a bater a bola forte. Os jogadores do Everton já querem que isto acabe. A bola vem até David Luiz. O Benfica ganha por 4-0. Goleia na Europa. A bola de César Peixoto. Corta Fellaini. Fellaini para a direita para a permanência de Cahill. Quando surge o número oficial. Número oficial. Os espectadores na luz. 44.534. Atenção, a bola vem para Coleman. Coleman dá para João. João a entrar no meio-campo da equipa do Benfica para trás para Dizona para Jack Rodwell. Mais para trás para o seu meio-campo para Distan. Este mais para trás para Tony Ibert na zona central. Varia para a direita para Gosling. Está a entrar da equipa do Benfica. Meter a bola para Tim Cahill. Cahill para Gosling. Gosling vem da direita para a zona central. Adenta a bola para Saá. Saá para trás para Jack Rodwell. Rodwell com a bola dominada. Batendo o pé direito para a esquerda para a subida de Coleman. Coleman vai fazer o cruzamento na projeção da área. Puxa a bola para o pé direito. A bater contra o rabo de Ramírez. A bola sai para a lateral. Teve todo o tempo do mundo para armar o melhor cruzamento, mas esperou que chegasse Ramires. Atenção que há gol no grupo do Nacional da Madeira. Aumenta o Werder Bremen na Áustria. Áustria de Viena 0, Werder Bremen 2. Em Bilbao, o Nacional continua a vencer 1-0 63 minutos. Está a ser uma noite perfeita para as equipas portuguesas, ou melhor, uma semana europeia perfeita. Bola de Jack Rodwell. Rodwell adianta a bola para o corte Luizão. Bem o Girafa, dá a bola para Ramírez. Ramírez de primeira para Aymar. Aymar a passo. Aymar já desligou. Bola vem para Cardoso. Cardoso para Luizão. Luizão bate na frente para Saviola. Corta Tony Iber de cabeça. Dá a bola para Marouane Fellaini. Fellaini adianta a bola para Tim Cahill. Aí está o australiano a jogar na divisória, metendo a bola para a esquerda. É para João. João a entrar no meio campo contrário. Vai lá um cheirinho na Ruben Amorim. Foi na bola, foi no homem e a falta. Entrou com tudo. À entrada do meio campo do Benfica, Ruben Amorim. Livre batendo para o Jack Wadwell, metendo a bola para Coleman. Vai até a linha final. Coleman, pé esquerdo. A bola atrasada e o corte de Ravi Garcia completa a Luizão. É que este Coleman é um adaptado. Ele é destro, está a jogar à esquerda. Tem evidentes dificuldades em cruzar de primeira. É, e grande diferença de uma, pro, de uma e outra equipa é esta. É que o Benfica sempre chega. Deixa-me só dizer que Carlos Martins vai entrar no jogo. E vai sair Aymar. Bola para Aymar, a entrar da área, lá vai Aymar. Dá a bola para Cardoso, faz o cruzamento, remata, garra. Eu digo que vai sair porque me parece que ele desligou do jogo. Me parece. Nesta altura, diminuiu muito a intensidade de jogo do Benfica e justifica-se que Jorge Jesus possa fazer algumas alterações. Até porque o Benfica baixou a linha de pressão. E desculpa joga... dizer, Nuno, o Carlos Martins justifica entrar no jogo pelo que tem feito nas últimas partidas. Pelos golos que tem marcado, embora continue... Olha Saviola, meio-lu, vai ser Cardoso, está isolado, puxa para o pé esquerdo, atirou, defendeu Allard! Ui, agora Cardoso não teve a dignidade de oferecer o golo a Saviola, que tinha a baliza toda aberta. É, e foi o próprio Saviola a dar para Cardoso, que estava sozinho na meia-direita à entrada da grande área, apesar de Saviola ter o seu compatriota Di Maria também liberto de marcação mais à sua esquerda. Cardoso disparou de pé direito para a defesa e à figura de Tim Howard. E também Cardoso procurava o seu pé esquerdo, visto que o passe é feito para o lado direito e, como é sabido, o enquadramento de Cardoso com a baliza sobre o lado direito não é igual quando está do lado contrário. Eu fazia referência àquilo que é a equipa do Everton contrastando com a equipa do Benfica. Quando os jogadores do Benfica entram nas laterais, têm criatividade para, em situação de um para um, criar desequilíbrios e deixar um ou dois jogadores para trás da linha da bola. Aquilo que acontece com a equipa do Everton, ou com os laterais quando sobem, ou com os jogadores que jogam também como extremos, é que vêm-se obrigados a cruzar, porque em situação de um para um não arriscam. Empata o Atlético de Bilbao, restabelece a igualdade aos 66 minutos, é o tempo em que o Nacional aguenta a vantagem, restabelece a igualdade do Atlético de Bilbao. Há instantes, Manuel Machado tinha feito uma substituição. Pešnik, boa atuação deste esloveno. Saiu para entrar Mateus. No minuto seguinte, o Atlético de Bilbao, numa jogada rápida sobre a direita, um cruzamento para a grande área e um cabeceamento em que Brakali defende, mas na recarga, um jogador de Bilbao que já vamos confirmar a restabelecer o empate. Bilbao 1, Nacional 1, 67 minutos em Bilbao. Na Luz estamos também com 66 minutos neste caso. O Benfica ganha por 4-0 e ataca a equipa do Liverpool, mas o corte é de Ravi Garcia, faz a escolta até Júlio César. Carlos Martins nunca mais entra, porque o jogo está em inglês, isto também não há paragens. Bola para Júlio César. Muito tempo com a bola na mão. Echeverria faz o golo do empate do Bilbao frente ao Nacional da Madeira. Assinalo mais um golo, o golo apontado pelo Fenerbahçe em Bucareste para o Grupo H, Steaua 0, Fenerbahçe 1. O veterano Echeverria, que joga a custo zero este ano. É uma prenda de Echeverria em final de carreira ao Bilbao, ele que toda a vida representou o Atlético. Bola para o guarda-redes Tim Howard. Aí está Howard a bater a bola de pé direito na frente para Sá. Corta Luizão. Vem a bola para Luizão. Dá para Aymar. Depois Ravi Garcia mal. Ganha Gosling. Gosling de primeira dá a bola para Tim Cahill, para Fellaini. Fellaini para a esquerda para Jô. Jô tem pela frente Ramírez. Mete a bola para Coleman. Sobe no corredor. Coleman no lateral. Mete para o Miolo. É para Jô. Jô vai meter na grande área. Ainda Jô. Tabela ali. Não consegue o corte de Ravi Garcia. De qualquer maneira. O Benfica tirou completamente o pé do acelerador. Bola vem para Silvan Disson. Disson para a direita para... A subida de Gosling. Ganha Benfica por 4-0 aqui ao Everton. Uma goleada das antigas. A bola vem para o meio para Jack Rodwell. Rodwell está no grande círculo. Ainda Rodwell a meter para trás para o seu meio campo. Ao meio do meio campo para Silvão Diston. Diston recebe de pé esquerdo, solta a bola para a esquerda para Coleman. Coleman dá para Fellaini, adianta para Jô, marcado para Ruben Amorim, para trás para Marouane Fellaini, mais para trás para Jack Waddle. Varia de pé direito para a direita para Tim Cahill. Cahill vai receber no peito, tem pela frente César Peixoto, ainda Cahill. Cahill vai cruzar, César Peixoto na marcação. Cahill tenta passar, puxa a bola para a direita, para a esquerda, cruzamento, bola na grande área, corta Garcia. Garcia dá a bola para fora da área para César Peixoto, ponta a pé na frente para Cardoso. Cardoso então na Iberta, é mais ágil. Iberta, ui, ui, ui, aquele ferrinho de engomar. A bola sobra para Cardoso, ainda Cardoso com a bola. Agora de calcanhar, joga a bola para trás, é para Di Maria. Di Maria com o time Cahill, a falta do australiano. Entrou por trás, depois de uma perda de bola, mais uma dos homens do Liverpool, e aí está a alteração que há pouco falavas, Pablo Aimar, Pablito Aimar sai muito aplaudido, de pé os adeptos do Benfica aplaudem a saída de El Mago para entrar com o 17, Carlos Martins. Há um antes e um depois de Aimar, em boa forma neste Benfica, na minha perspectiva. E nisso tem muito mérito Jorge Jesus, porque Aimar realmente, compará-lo com o da época passada, é comparar a Feira de Borba e os Sines de Mafra. Voltou a ser o Aimar, provavelmente há 4, 5 épocas atrás, então ao serviço do Valência. Agora joga na posição que ele mais gosta, que é a posição 10. É bom que se diga que hoje Aimar não fez uma exibição do outro mundo, mas também é bom que se diga que quando se está integrado numa equipa que tem jogadores com uma qualidade técnica acima da média, este Benfica se pode dar ao luxo de poder ter Aimar um pouco menos envolvido no jogo, porque outros jogadores aparecem. E quando se tem jogadores tecnicamente muito evoluídos, se não aparece Aimar, aparece Saviola, se não aparece Saviola, aparece Di Maria, e há sempre um ou outro. Ui, ui, ui, que joga o Benfica! Ramires de calcanhar, Saviola! É, Rabi Orelhas, cruzamento pode ser, não chega ninguém! A bola vem ainda para César, baixou de bailarina, final é Di Maria, cruzamento de bicicleta, agarra Tim Howard! É Rabi Orelhas, saída aos tertos, porta grande, vale tudo menos tirar olhos! Era, isto já era voltar, Ana, se este cruzamento de pontapé de bicicleta tem dado golo para o Benfica, depois de mais um primor técnico também do lado direito entre Saviola e Ramires. Já estou com pena do Everton, porque realmente Saviola e Di Maria têm feito em fanicos estes jogadores do Everton. Já dá para tudo, não é, Pedro? A verdade é que também o Benfica dá-se ao luxo de ter hoje um Ramires como que em sub-rendimento, e mesmo assim consegue ter um futebol eletrizante, um futebol rápido, um futebol com muito envolvimento. Quando acelera o jogo, é óbvio, porque a partir dos 60 minutos e com o resultado já feito, o número de passos falhados por parte dos jogadores do Benfica aumentou e muito, mas também com 4-0 já dá para tudo. 20 minutos para o fim, há aqui um jogador que não se fala tanto dele, mas que importa destacar, é ele que dá, no meu ponto de vista, o suporte a todo este rendimento ofensivo da equipa. Chama-se Javi Garcia. Atenção que Fellaini acertou em cheio em Ramires, e depois foi lá o Javi Garcia, meteu o cabedal. E o árbitro da partida a perdoar também o amarelo ao belga, depois deste pisão que deu no jogador encarnado internacional brasileiro. Alteração na equipa de David Moyes, e agora é bem mais simples dizer o nome deste nigeriano. Yakubu vai sair para entrar um tal de José Baxter. Yakubu passou ao lado do jogo, ele não é já, aos 26 anos parece um jogador gasto, por isso eu disse que me parecia ter 40. Realmente não tem a versatilidade que vimos apresentar, por exemplo, no Mills Brow, um jogador potentíssimo de contra-ataque que finalizava bem. E Yakubu passou pelo jogo sem se dar por ele. Marca no grupo do Nacional o Áustria de Viena, reduz. Áustria de Viena 1, Werder Bremen 2. Em Bilbao mantém-se empate a um golo. Sai Luís Alberto, nesta altura é a segunda alteração produzida pelo técnico Manuel Machado. Tirando este médio Luís Alberto, entrando João Aurélio. Tempo e resultado na Luz. No Luz estamos a 18 minutos e meio, no final da degola dos inocentes. Benfica 4, Everton 0. Patrícia Coelho, especialista em nutrição. Patrícia, por que acha que a Depuralina foi eleita produto do ano na categoria de emagrecimento? Porque o primeiro passo para obter uma silhueta melhor é regular e depurar o nosso organismo. E a Depuralina ajuda a consegui-lo de uma maneira natural. Então a Depuralina não só nos ajuda a adelgaçar, como também a melhorar o funcionamento do nosso organismo? Exatamente. A Depuralina é um suplemento diário para o nosso bem-estar. Depuralina, eleito produto do ano, em farmácias e dietéticas. No outro jogo do grupo do Benfica, mantém-se Bat Borisov 1, AEK de Atenas 1, Estádio da Luz. É o resultado, esta conjugação de resultados permite ao Benfica ascender ao primeiro lugar do grupo. Bola para Tony Ibert. Lá está Tony Ibert a bater a bola com força na frente para Jô. Vai lá Luizão. A bola sobra para Ruben Amorim. Despacha de qualquer maneira Ruben Amorim. Bola para a divisória. Vai aparecer Silvão Diston. Diston de cabeça. Mete a bola na frente. Tira Ravi Garcia. Garcia para a direita para Ramírez. Ramírez a entrar no meio campo contrário. Joga a bola mais para Ruben Amorim. Ruben Amorim para trás. É para Luizão. Luizão recebe e joga para Carlos Martins. Carlos Martins a entrar no meio campo contrário. Dá a bola mais para trás. É para Ruben Amorim. Este mais para trás para David Luiz. David Luiz recebe a meio do meio campo para a esquerda para César. Peixoto está a entrar no meio campo contrário. David Moyes já desistiu. Já se sentou. O treinador do Everton. Bola para o Luizão. Lá para Saviola. Saviola para a direita para Ruben Amorim. Mais para a direita para Ramírez. Ramírez para Ruben Amorim. Entrando no meio campo contrário. Mete o miolo para Carlos Martins. Que Cinderela é o Benfica a jogar a bola. É um toque, toque, toque, toque, toque. Tiki-taca. A bola vem para César Peixoto. César Peixoto dá a bola para Carlos Martins. Carlos Martins a entrar no meio campo contrário. Joga a fora da rama para César Peixoto. Vai pelo flanco esquerdo do Peixoto. Peixoto agora a deixar a bola sair. Foi Di Maria, aliás. Era Angel Di Maria. Tentava pisar o esférico, mas deixou este escapar-se por baixo da sola da bota e lançamento para a equipa de David Moyes. Tem momentos, Di Maria, esteticamente falando, verdadeiramente assombrosos, com a bola nos pés, e depois permite-se estes luxos. E depois é um jogador que evoluiu muito em termos táticos, da minha perspectiva, como agora se viu, realmente está num plano de forma e cheio de confiança este Angel Di Maria. É muito diferente o Di Maria do ano passado, porque é mais expressivo, é mais consistente nas suas ações, é mais operacional ao serviço da equipa do Benfica, produz muito mais, não tem nada a ver com aquilo que foi o Di Maria da época anterior, até porque o Di Maria da época anterior muito poucas vezes foi titular ao serviço da equipa do Benfica. Bola para Ramírez. Ramírez dá a bola para Ruben Amorim, sobe no flanco direito, Ruben Amorim tem Saviola, pedir a bola, Ruben Amorim insiste, toma lá da cá, leva a bola para o lado, vai buscar para o outro, faz a meio lua, mas o corte é de Coleman, e Coleman dá para Silvan Distan, Distan facilita na sua zona defensiva, tira a bola de pé esquerda, a bola na divisória para o toque da time Kyle. Dá para Carlos Martins, agradece Carlos Martins. O Everton também já desligou. Bola para Ravi Garcia para a esquerda, para a subida de César Peixoto. Aí está César Peixoto, ao flanco esquerdo, mete a bola para Milo, para Carlos Martins. Carlos Martins a entrar no meio campo contrário, dá a bola para Oscar Cardoso ao meio do meio campo. Aí está Oscar Cardoso, passa por um por dois, vai já daqui o bilhete, a bola contra o Tony Ibert. Sobra para Fellaini, dá para o adversário. Fellaini parece que está a jogar sozinho. A bola vem para Di Maria. Di Maria tem para frente Gosling. Ainda Di Maria faz ali uma série de bicicletas, coitadinho do Gosling. Rodopia vem para trás, o Di Maria dá a bola para César Peixoto. De primeira para Carlos Martins e Cardoso. Acabou. Finito, capute. É, já está o paraguaio a dar indicações. Já vai. Jorge Jesus disse, espera aí mais um bocadinho para que o Fábio Coentrão possa tirar o fato de treino. Bola para Ramírez. Ramírez com a bola dominada, passa por um por dois. Ui, mais uma fruta do Sá. O Isaac vai ver o cartão amarelo e acabou prensado também o internacional brasileiro do Benfica entre Sá e Jack Rodwell. E Jorge Jesus vai dando com as últimas indicações a Fábio Coentrão, que daqui a pouco vai então entrar, será a segunda alteração na equipa do Benfica. 14 minutos e meio para o fim, vamos lá ver como é que jogará o Benfica só com ponta de lança, Nuno. Pode jogar Di Maria junto a Saviola e não altera a estrutura da equipa. Vai acabar com o resto. Sim, acredito que sim. Agora, a equipa do Everton acabou para o jogo, está completamente desfasada e desconcentrada e até um pouco até o irritada. Treinador já acabou, Nuno. É o adjunto que vai lá. É o adjunto que lá está, porque a equipa do Benfica também está a dar ao luxo de poder fazer um treino, mais parece exercício de manutenção da posse de bola do que propriamente outra coisa, e até com alguns aspectos lúdicos também integrados nesse exercício. Há muita recriação já e quer-me parecer que o Benfica ainda vai conseguir mais um ou dois golos. Aí está Di Maria Cardoso, fora de jogo. Estava adiantado. Fora isso e era mais um bilhete. Estava adiantado e mais um passo fabuloso, pareceu-me até de trivela de Di Maria para a desmarcação de Oscar Cardoso. Ele estava quase a morrer a pedir a solidificação, mas mal viu a bolinha assim, olha que eu vou-me isolar. Ui, que pique que ele fez. Aí está, aplausos para Taquara, Oscar Taquara Cardoso, o homem que andou desaparecido no primeiro tempo, mas que entrou com tudo para faturar por duas vezes nesta noite, frente aos homens que viajaram da cidade dos Fables Four, os quatro de Liverpool. Deixa-me dizer que o Atlético de Bilbao marcou, mas o golo é anulado. E é bem anulado. Primeira defesa de Brancali, A bola depois a sobrar para Toquero, que atirou para a baliza, mas em posição de fora de jogo, bem assinalado pelo árbitro. Tempo e resultado na Luz. Estamos a 13 minutos do final da partida na Luz. Goleada, Benfica 4, Everton 0. Não perca este sábado no Expresso um frente a frente entre José Saramago e José Tolentino Mendonça. O Nobel e o teólogo e poeta discutem a nova e já polémica obra de Saramago, Caim, numa conversa conduzida por José Pedro Castanheira. Expresso, muito mais do que palavras. Para o Grupo K, marca o PSV, ganha por 1-0 ao Copenhaga em Bilbao. Atlético de Bilbao, 1, Nacional da Madeira, 1. 78 minutos. Luz. Gael dá a bola para Jô. Jô tenta passar para Ruben Amorim, está na área. O brasileiro faz o cruzamento. Savina se atirou. Bola no ferro. Da baliza de Júlio César. Foi o melhor lance de ataque do Everton em 78 minutos. Com Jô a conseguir espaço do lado esquerdo para um cruzamento atrasado. E Luís Sá também numa rotação a disparar e desviando a bola do guarda-redes Júlio César, que bem voou para o seu lado esquerdo e viu a si mesmo a bola embater no poste canhoto da baliza encarnada. Apareceu um verdadeiro ponta de lança, Nuno. Apareceu. Também no primeiro momento em que Jô consegue, numa situação de um para um perante Ruben Amorim, deixar Ruben Amorim para trás e depois com o cruzamento. É uma bela rotação de Luís Sá, a lembrar o Sá dos velhos tempos, só que a bola foi ao poste e também nos parece que seria tremendamente injusto o Everton, por aquilo que tem feito na segunda parte, chegar ao gol. Atenção, que há ali uma falta a favorecer a equipa do Everton. Lembra já bater a bola para Jô. Jô tem a bola dominada, joga para Coleman, tabela com Saal, o corte da bola vai para Di Maria, lá vai Di Maria, dá para Carlos Martins. Carlos Martins recebe a bola, está o homem de Oliver do Hospital, ainda Carlos Martins, rodopia sobre Distan, corta Distan, muito ágil de pernas o francês, joga a bola, aguenta a carga de Carlos Martins, ainda Distan, pisa e joga para a esquerda, bola para fora, lançamento para o Benfica. Pisou e depois faz um passe adiantado para Jô e a bola sai em frente ao banco de suplentes da equipa do Everton. Lançamento para Ramírez. Dá a bola para trás, é para Luizão. Luizão mais para trás para Júlio César. Aí está Júlio César, vem até o limite da grande área, bate a bola de pé direito com força na frente, é para Saviola. Vai o corte de Gosling, depois vai recuperar Peixoto. Peixoto de primeira para Coentrão. Coentrão puxa a bola, vem para trás, dá a bola para César Peixoto. Dá para Ravi Garcia, passa bem sobre o adversário que é Jack Rodwell, para a esquerda para Peixoto. Peixoto adianta a bola para a subida de Saviola. Saviola da esquerda para a zona central para Garcia, usa o cabedal e fica com a bola. Ganha sobre um, ganha sobre outro, poderosíssimo espanhol. Joga a bola para trás para David Luiz, grande partida. A bola para Di Maria, Di Maria passa sobre um, adianta a bola para Carlos Martins, para a direita para Ramírez, que canto de sereia, cruzamento de Ramírez, pode ser, corta Ibert, a bola vem ainda para Carlos Martins, vai lá com Jô, mais poderoso, ui, calcanhar de Martins para Ruben Amorim, tabela com Di Maria, mete a bola na área, sai pela linha final, já é recreio mais. É, já era de facto a recriar-se a mais com o esférico, os jogadores do Benfica neste passo que devia ter saído rasteiro, mas foi por alto, tentando aproveitar a abertura nas costas da defensiva inglesa, mas a não surtir efeito este passo de Di Maria. E é tempo de dizer que o Benfica joga em 4-1-4 nesta ponta final do jogo, Nuno. Joga, mas é pouco importante agora como joga, tá? Porque a equipa do Everton já não existe. É um 4-1-4-1, embora com bola o Di Maria se junte praticamente a Saviola. Não, não é por aí, já não tem a ver muito com o sistema, porque o jogo está mais que definido e o Benfica assim até tem a oportunidade nas transições para ataque, ter um jogador mais veloz do que tinha anteriormente com Cardoso em campo, como se viu agora, quando Di Maria pega e pode acelerar o jogo e pode dar outra velocidade às transições, o Benfica terá ainda mais a ganhar. Só que neste momento também já não há muita vontade para que se coloque muitos jogadores em zona ofensiva para poder chegar ao quinto golo. Percebe-se, até tendo em conta o jogo de segunda-feira com o Nacional da Madeira, e é um jogo com um grau de dificuldade elevado, como é sabido, por tudo aquilo que o Nacional tem feito. Também, neste momento, há já alguns jogadores em regime de poupança nesta equipa do Benfica. E veio esta gente de Inglaterra. Bem, sei que os bilhetes para eles são mais baratos que para nós. Há coisas do diabo, mas a verdade é esta. Andar de avião para os ingleses é mais barato que para os portugueses. Até parece que o ordenado ao fim do mês é ao contrário. Mas estão aqui 6 mil, mas saem daqui, eu diria, embriagados com o futebol do Benfica e com a exibição quase, eu diria, rudimentar deste Everton. Mas puderam assistir a um ótimo espetáculo e, Pedro, neste momento já não... Sim, mas eles, se fosse só para assistir ao espetáculo, tinham ido a Londres, não faltavam lá espetáculos. Claro, mas neste momento estão apenas... E alguns era outra coisa. Uns 3 mil, não 6, mas calculamos que 50% já abandonou o Estádio da Luz. Bola para o Luizão. Luizão para Júlio César. E daqui a pouco Jorge Jesus vai esgotar as alterações do Benfica, colocando o brasileiro Helden em campo. Aí está Júlio César, a bater do pé direito para fora da área, para David Luiz, a manter-se o resultado de Minsk, aliás de Borisov. O Benfica vai ficar na liderança do grupo. Bola até e podia, se tem feito o seu trabalho em Atenas, já ter acabado com isto. Bola para Tim Howard. Howard vai bater de pé direito com força para a frente, para a subida de Saá. Saá vai com David Luiz, o corte do brasileiro, deixa a bola, rodopia sobre o francês. Muito bem David Luiz, mais treino na segunda parte. Ainda David Luiz, agora de pé esquerdo, bater a bola com força na frente para a marcação de Maria. Vai se isolar, sai Howard, vai ser. Já passou, grande golo! Já está! Tim Howard também não está isento de culpas, porque fez que saia ao lance, mas depois deu dois passos atrás. Di Maria foi espetacular na assistência para El Coné Robizar. Mais um que visa esta noite tocar para o fundo das redes e sair na apoteose, adeptos de pé a aplaudirem o 30 do Benfica para a mão cheia de golos na Luz. Sai Saviola, entra o Helden, 5-0, isto acaba, os ingleses. Golo de Bilbao. Marca o Atlético de Bilbao. Inglória, esta ponta final de jogo para a equipa do Nacional da Madeira. Era muita a pressão do Bilbao. Há instantes colocou em campo Clebão, o técnico Manuel Machado, para tentar segurar esta pressão da equipa espanhola, que chega ao golo aos 85 minutos. Num pontapé de ressaca, a bola para o interior da grande área, Clebão a colocar em jogo o mais adiantado jogador do Bilbao, que atirou para o fundo da baliza de Brakali. Dá a volta ao marcador a equipa espanhola, Atlético de Bilbao 2, Nacional da Madeira 1. Na Luz, Benfica 5-5-5, Everton 0. Já perdi a conta aos golos do Benfica esta temporada. Tem sido um autêntico festival de ataque. Ataca o Benfica, bola para Coentrão. E pode haver mais, 5 minutos para o fim. Coentrão, tabela, atenção, Eldon. Corta, dista. Coentrão recupera, lá vai Coentrão. Coentrão leva a bola para a direita. Dá para ele, Di Maria. Di Maria, Di Maria, Di Maria, Di Maria. Ui, como ele joga bem. Ruben Amorim de Calcanhar, Ramírez, entra na área, cruzamento, pontapé para fora. Atenção que há golo do Bate Borisov. Faz 2-1 ao AEK, é do grupo do Benfica. E no grupo do Nacional, marca o Áustria de Viena empatando. Áustria 2, Werder Bremen 2. Na Luz, o Benfica dá autêntico festival. Talvez a melhor exibição da temporada, tudo somado. A bola para Di Maria, vai ver Di Maria, chapéu por cima da baliza. Já só faltava, mas bem que merecia este pontapé de muito longe, um pontapé, uma tentativa de chapéu de Di Maria Tim Howard. Bem, já não sei o que dizer da exibição do Benfica, mas também das fragilidades defensivas deste Everton. E por muito que se possa dizer das ausências, e foram muitas da defesa, a verdade é que o Benfica foi de gala neste segundo parte. Foi, e eu ainda relativamente ao quinto golo, é um filme de terror autêntico para Dan Gosling e Tony Ebert, a forma como eles foram ultrapassados por Di Maria, e nós tínhamos referido isso. O Benfica, jogando com Di Maria na frente e com Saviola, dois jogadores mais rápidos, acabaram por conseguir ultrapassar com muita facilidade esta defesa do Everton. Mas este filme de terror não se limita só aos dois jogadores referenciados da equipa do Everton. Neste momento é para toda a equipa do Everton, de que deve estar desejando que este jogo termine muito, muito rapidamente, porque qualquer aceleração de qualquer jogador do Benfica, parece que estamos perante a melhor equipa do mundo contra a pior equipa do mundo. Tal é a facilidade com que o Benfica acelera, com que o Benfica circula, com que o Benfica passa e desmarca, e também com que cria oportunidades para golo. É muito pouco Everton neste momento para tanto Benfica. 3 minutos para o intervalo. Em terras de sua majestade vão acordar boquiabertos perante um super Benfica que faz lembrar o Benfica dos anos 60. Bola para trás para Howard. Howard a bater de pé direita, bola para a frente para a subida de Jô. Jô de cabeça para a zona central, tira o Luizão de qualquer maneira para a zona ofensiva. A bola vai até Tim Howard. Aí está o guarda-redes norte-americano. Tim Howard vai até ao limite da grande área. Daqui a pouco vai ser levantada a placa. Howard a bater a bola de pé direito na frente. Vai lá David Luiz. Com o corte dá para Ravi Garcia. Perde para Fellaini. A bola vem para Baxter. Baxter dá para Jack Rodwell. Rodwell para Baxter. Baxter para Fellaini. Fellaini à direita para a subida de Gosling. O patinho foi do jogo. Gosling cruzou. Pontapé de saio. Corte da zona defensiva do Benfica. Foi de Luizão. Descongestionando para o lado esquerdo. Bola para César Peixoto. Lá vai Peixoto a entrar no meio-campo contrário, dá a bola para Carlos Martins. Carlos Martins dá para Fábio Coentrão. Coentrão vai levar a bola em grande velocidade, ainda Coentrão está com o diabo do corpo. Coentrão vai entrar na área, pode dar para Carlos Martins, não, prefere passar por um, por dois, e o corte é de Baxter, cedendo o lançamento. Foi um exagero, tinha bem perto, sim, a pedir a bola ao Weldon, mas optou pelo lance individual, ainda conseguiu colocar a bola entre as pernas do homem do Everton, mas depois Baxter a cortar pela linha lateral. Lançamento para César Peixoto. 88 minutos e meio. A bola para Coentrão, dá para César Peixoto, vai na linha final, arranca o cruzamento, a bola sobre o área, vai sair do lado contrário, lançamento para o Everton. E Jorge Jesus manda os seus jogadores a subirem e a encostarem para que tenha o Everton dificuldades em sair da sua linha defensiva. Deixa-me dizer que o Nacional está sem sorte em Bilbao. Mateus falha na cara de guarda-redes, uma soberana ocasião para empatar na sequência de um cruzamento de patacas, errando o alvo no cabeceamento. Já entramos no primeiro minuto de descontos. Bilbao 2, Nacional 1. Na luz, Di Maria faz um cruzamento para as mãos do Tim Howard. Só dá Benfica 5 a 0. Daqui a pouco levantada a placa, estamos no último minuto do tempo regulamentar. A bola para Gosling. Gosling para trás, é para Tim Howard. Howard a bater a bola de pé direito na frente para Tim Cahill. Cahill vai com David Luiz. Mais uma falta de David Luiz sem qualquer necessidade. Parecia um jumbo a aterrar ali no aeroporto, nas costas do australiano. Incrível esta falta, sem qualquer necessidade, de David Luiz. Livre para a equipa do Everton à direita. Vai ser batido para a grande área. Baxter. Livre de José Baxter. Lá está Baxter a cruzar a bola na grande área. O cabeceamento de David Luiz para fora da área. Olha aí a placa. 3 minutos mais de sofrimento para os britânicos. Bola para Di Maria. Jesus. O que ele faz destes jogadores adversários? Lançamento para o Everton. Para Coleman. Coleman para Jô. Jô para Coleman. Vai lá Ruben Amorim. Coleman mais rápido. Mete a bola na entrada da área. Vai aparecer à vontade a Júlio César. Ficou parado o Luís Sá e também ficou parado o Tim Cahill. E a bola chegou sem perigo às mãos do guarda-redes benfiquista. Carlos Martins para a esquerda, para Fábio Coentrão. Coentrão dá a bola para Carlos Martins. Carlos Martins à entrada do meio campo contrário, joga a bola para o meio do seu meio campo para David Luiz na zona central. Pé direito na força para a direita para Di Maria. Lá vai Di Maria com Coleman. Coleman pela frente, Di Maria para cima dele. Lá vai Di Maria, já passou. Cruzou de trivela, foi de letra. Ainda Di Maria. Di Maria para trás. Carlos Martins a cruzar. Não chega o Eldon. Bem, Di Maria, eu levanto-me, eu curvo-me, eu tiro o chapéu de coco para Angel Di Maria. Porque é também premiando aqueles que vêm ao estádio e pagam os bilhetes que pelos dias que correm vão custando e muito às bolsas dos portugueses, mas também têm direito esta noite aqueles que aqui vieram ao estádio e aqueles que certamente vão acompanhando pelas imagens da televisão, a estes adornos, a estes bailados de Ángel Di María. Já vai de letra todo, Nuno. Impressionante, Di María. Já, e só faltou o golo a Di María no jogo de hoje, porque a exibição foi muito, muito boa. Julgamos que Di María e Saviola foram os homens do jogo. Pela expressividade que Saviola teve na concretização, teve três oportunidades, conseguiu fazer dois golos, mas é verdade que Di María construiu e muito, e mais que isso, soube executar passe e não se... Se não esteve nos golos todos... É verdade, não quis tudo para ele, acabou por entrar com um espírito coletivo diferente daquele que era conhecido em Di María. Pela minha memória esteve em 4. Bola de Carlos Martins, depois o corte de Gosling, vai acabar, Gosling na área. Termina em Bilbao, Bilbao 2, Nacional 1, o Nacional desce ao último lugar do grupo, El com 1 ponto. Lançamento para a equipa do Everton, aqui também vai terminar, não tarda nada. Arremesso para Gosling. Gosling não vai esquecer nem ele nem Coleman, mas principalmente Gosling. Os gols do Benfica surgiram todos do flanco esquerdo. Bola para Luizão. Luizão para Javi Garcia. Adianta para Carlos Martins de calcanhar. O corte é de Coleman. Coleman marcado por Ramírez. Lá vai Coleman. Vem para a zona central. Coleman tabela com o companheiro, que é Jack Rodwell, para trás para Distan. E Distan mais para trás para Tim Howard. Pressiona Di María. Atenção que termina o bate Borisov 2, AEK 1 do grupo do Benfica. E o Benfica assume a liderança do grupo. Lançamento lateral para a equipa do Everton. Saá, quando apita o Rússio Ivanov, ainda não. A bola vem para Rodwell, para Fellaini. Fellaini para a direita para Saá. Saá vem da direita para a zona central. Tabela com Baxter, dá para Saá. Baxter e o corte de Ramírez. E há falta, obstrução do jogador do Benfica. Ainda dá, nestes instantes finais da partida, falta o russo Nikolai Ivanov, a meio do meio campo do Benfica, sobre a meia direita do ataque inglês. E vai ser o último lance de ataque do Everton. À direita, José Baxter para bater. Lá está Baxter para bater a bola para a grande área, tomar balanço, adiantam-se três jogadores do Everton, agora 4. Baxter a cruzar, bola para a grande área, corta do Luizão para fora da área e acabou, não. Há falta. Há a primeira falta. Dá tempo para marcar. Não, há falta. Não, desentenderam-se ali o Eldon e também Tim Cahill, e o Russo foi ali oferecer um copinho de vodka a cada um para acalmar. Pontapé livre para Júlio César dentro da grande área. Aí está Júlio César para bater a bola de pé direito. Acabou no Estádio da Luz em Lisboa. Surge o grande Benfica europeu. Benfica 5, Everton 0, 2 de Cardoso, 2 de Saviola e 1 de Luizão. Mão cheia de golos na Luz nesta noite europeia. Adeptos do Benfica felizes da vida. Aplaudem os jogadores no relvado. Os homens do Everton vão cumprimentando os do Benfica, agradecendo também àqueles resistentes que lá bem em cima aguardaram até o final e até este suplício ajudaram os seus jogadores dentro do relvado. Não foram dos adeptos ingleses que aqui vimos em Portugal que mais barulho, que mais cânticos aqui fizeram no estádio do Sport Lisboa Benfica e noutros estádios deste país, como o Alvalade e também no Dragão, mas o seu fair play, e ao longo do dia fomos vendo também estes adeptos ingleses sempre bem dispostos nas ruas, no centro da capital, sempre convivendo e com um sorriso de orelha a orelha. Acredito que irão assim também para casa, porque também eles têm muito fair play e aplaudem também os artistas que ainda no palco do jogo se vão despedindo desta noite europeia.